ser colocado aqui hoje é a bênção do trabalho. Quem diria, né? Que o trabalho é uma bênção. Porque tem tanta gente que maldiz o trabalho, se queixa do trabalho, se queixa que tem que trabalhar e trabalhar. E aqui hoje existe a ideia da bênção, a bênção do trabalho. Por que a bênção do trabalho? Porque é o seguinte, gente, ó, o trabalho, ele vem a ser, deve ser a terceira ou quarta lei natural ou lei divina, que está lá no Evangelho e está lá no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Todo mundo precisa trabalhar. O nosso corpo humano, gente, mesmo nós não querendo, ele trabalha involuntariamente. Muita gente que faz greve de fome, o corpo trabalha até que ele tenha uma pequena substância vital e ele vai trabalhar, porque é a lei do trabalho. Por mais vagabundo que a pessoa seja, me desculpe a palavra, mas essa é a palavra para ser usada, o corpo dele trabalha. Por quê? Porque Deus permite. E nós somos feitos dessa forma. No mundo de provas e expiações que nós estamos hoje, provas e expiações, para daqui a alguns anos, ou algumas décadas, ou quem sabe uma centena de anos, não sei, nós estamos para adentrar no mundo de regeneração, mas hoje nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. É necessário, sim, trabalhar. Porque o trabalho, existe um ditado bastante interessante, né? Que eu sabia muito antes de adentrar na casa espírita. O trabalho enobrece a alma e dignifica o espírito. Se nós queremos fugir da ansiedade, se nós queremos fugir das depressões, a palavra certa não é fugir, é se defender. Se nós queremos nos defender contra as depressões, contra as ansiedades, contra aquelas pequenas doenças, picuinhas do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo físico, é só trabalhar, gente. É só trabalhar. É só fazermos o nosso trabalho. Não importa que tipo de trabalho seja. Desde aquele que faz a faxina, não querendo desmerecer, não, porque todos eles são necessários. Mas desde aquele que pega e a vassoura, eu também, eu sou proprietário, mas eu pego a vassoura de vez em quando e vou varrer. Isso não, não quer dizer que eu seja mais baixo do que o outro, ou mais elevado do que o outro. Todo mundo é igual, todo mundo é necessário, gente. Todo mundo é necessário, cada um na sua função. Cada um na sua função. Eu lembro de uma história bastante interessante, em que um pai, ele foi pro... Ele era filho de um grande industrial, um grande empresário, um grande financista, uma pessoa muito rica. E ele foi pedir emprego para o pai dele, porque ele já tinha 17, 18 anos, ele já tinha feito tudo aquilo que ele podia fazer, que a juventude nos permite, né? E ele foi querer um emprego para o pai dele. E o pai dele disse, não, eu não vou te dar emprego. Não, pai, eu vou assumir as coisas. Não, antes você vai aprender a trabalhar. Antes você vai aprender a viver. Antes você vai aprender a conviver com as pessoas. Com aquilo que tu vai ganhar, porque de hoje em diante não tem mais mesada. Tu já fez 18 anos e de hoje em diante tu vai viver com teus próprios meios. Não, mas o senhor está querendo o quê? Porque o senhor é meu pai, não sei o quê e tal. Um monte de provérbios contra o senhor. Não, diz ele, eu estou te ajudando. Porque trabalhando a gente conhece quem é a pessoa e trabalhando a gente sabe realmente quais são os nossos limites. Porque vejam bem, apesar de nós trabalharmos todo dia, mesmo aqueles que talvez sejam aposentados ou talvez não tenham condições, de, por causa de um defeito físico ou algum defeito mental, mas alguma coisa ele sempre faz. Mas vejam bem, todos os dias nós temos que dar graças a Deus a nossa saúde, por termos o que? A oportunidade do trabalho. Agora, tem aqueles, continuando o raciocínio de primeiro, que parece que se sentem extremamente vulneráveis e que acham que o trabalho não é para eles. E eu conheço muitas pessoas. E eles fazem de tudo para se encostar. Se encostar no INSS. Aí eles pegam e eles burlam até a maneira de caminhar. Eles fingem tanta coisa naquela hora em que eles vão lá no médico, como é que eles chamam? Os especialistas, aqueles que fazem a perícia, os médicos peritos. Médicos peritos, exatamente. Para ver se realmente eles conseguem realmente conseguir alguma coisa e se encostarem. Mas Jesus Cristo, mas com toda a saúde, eles, tem alguns que chegam até a mancar. Eles vão com a muleta, isso e aquilo, eles fazem de tudo para poder mancar, para poder realmente achar e eles se convencerem a eles próprios que eles estão doentes e que eles precisam ser encostados para ganhar lá um saláriozinho de 1.100, 1.200 reais por mês. Quer dizer, é mais um que vai mamar no INSS, já do jeito que está o negócio, por causa do quê? Da safadeza de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, gente. Então, a gente pergunta aqui, se existe uma lei, que é a lei do trabalho, ela permite a lei da reencarnação. Essa lei do trabalho permite também a lei da causa e efeito. Se eu aqui fizer a minha obrigação através do esforço, sem fanatismo, gente, sem fanatismo pelo trabalho, trabalhar conforme as nossas limitações e as nossas possibilidades, sem fanatismo. Nós estamos hoje escrevendo, escrevendo, através do nosso trabalho, o que nós seremos amanhã, numa próxima existência. Nós estamos escrevendo hoje aquilo que nós vamos ser numa futura próxima existência. É claro que todo mundo, para acreditar nisso, precisa acreditar primeiro na lei da causa e efeito e na lei da reencarnação. Caso contrário, se nós não acreditarmos, não entrar dentro de nossa mente a lei da reencarnação e a lei da causa e efeito, que é a lei do volta e vem, ou vem e volta, bom, aí então não adianta eu ficar falando aqui, porque nós, porque eu não estou sozinho. Então não adianta nós ficarmos aqui falando que o trabalho vai reescrever a nossa vida lá no futuro. Como a nossa vida hoje, nós analisarmos ela, a nossa vida de hoje, se nós analisarmos ela, nós escrevemos ela no passado. Vocês já pensaram que nós somos hoje aquilo que nós fomos no passado, ou uma reação de uma ação que nós cometemos num passado anterior? É uma lei matemática. Nós hoje somos uma reação de uma ação que nós, numa existência anterior, cometemos. É a lei da ação, vida anterior. Reação, vida atual. E uma outra reação na vida futura. Quer dizer, é tão simples isso aí, entender isso aí, que não tem mistério, como a Igreja Católica. Não tem dogma, como a Igreja Católica e outras igrejas. Não tem nem um misticismo, não tem nem um charlatanismo, não tem nenhum, não tem nada de errado. É só nós pensarmos e colocarmos a nossa mente funcionar, gente. Nós somos hoje aquilo que nós provocamos a nossa existência no passado pretérito, anterior a essa. E hoje nós estamos escrevendo, nós estamos fazendo aquilo que vai permitir nós sermos no futuro, numa próxima existência. Quer dizer, tem gente que não compreende isso, né? Tem gente que às vezes demora 20, 30 anos dentro de uma casa espírita e não compreende isso. Que aquilo que tu diz hoje vai voltar para ti. Que o trabalho que te fizeram hoje, bom, digamos que tu faça um trabalho voluntário, vai voltar para ti em saúde, em harmonia, em coisas boas. Se tu faz o teu trabalho numa empresa e tu é um bom empregado, um bom funcionário, isso vai voltar para ti na família, o respeito dos filhos para com o pai e para com a mãe. Agora, se você for um mau funcionário, se você for aqueles de que está louco para botar o patrão na justiça, ou está louco para pegar e aprontar com alguém que está acima dele para tentar fazer com que aquele que está acima desça e ele suba. Ele vai ter que tentar aprontar alguma. Esses eles vão receber o retorno na mesma moeda. Na mesma moeda, gente. Nós temos que subir, galgar os nossos postos de trabalho, os nossos postos de espíritos, conforme a nossa honestidade, conforme a nossa integridade ética e moral, conforme o nosso caráter. Caráter não se compra e nem se vende. Caráter se conquista. Se conquista através do quê? Da moral, da ética, do trabalho sério, da seriedade. Não é preciso ser sério o tempo todo. Eu sou meio carrancudo, eu sei. Mas eu dou risada também. Mas é necessário, às vezes, levarmos a seriedade ao pé da letra. Porque muita brincadeira não resolve, gente. A brincadeira, ela é boa no momento certo. No momento de trabalho, é trabalho. E esses dias eu disse assim numa casa, numa palestra, nós dissemos assim, bem assim. Uma casa espírita não é só vir aqui e estudar. Uma casa espírita é trabalho, é trabalho, é trabalho, e mais uma vez é trabalho. É trabalho lá dentro, é trabalho aqui, é trabalho dando os passes, é trabalho atendendo lá em cima, é trabalho em todos os lugares, é trabalho, digamos assim, nas mesas de doutrinação e desobsessão. Vocês pensam que as pessoas que vêm aqui dão pouca energia para isso? Se desgastam um pouco para isso? Centro Espírita é uma coisa séria. Igreja Católica é uma coisa séria. Igreja, qualquer das igrejas, qualquer das crenças, são coisas sérias, são difíceis de a gente colocar dentro do próprio coração. Porque a gente tem que colocar a dedicação, o trabalho, acima de tudo. Muito obrigado.